Escute, amor, vou te dizer. Não tem gente chora, mas a gente se ama. Depois da cama fica tudo bem. A gente puxa, estica e volta, mas a gente se ama. Depois da cama fica tudo bem. Eu fico aqui imaginando nosso amor no paraíso. E eu que perco meu sono só pensando em você. A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama. Depois da cama fica tudo bem. A gente puxa, estica e volta, mas a gente se ama. As declarações de amor não vão me conquistar. Palavras doces num pedaço de papel. Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel. Você nunca acreditou no meu amor. E eu calado aceitava as suas traições. Por outro alguém hoje estou apaixonado. Foi você quem escolheu, foi você quem me perdeu. Me perdeu. Esqueça meu rosto, meu telefone. Não mande mensagens, esqueça o meu nome. Meu corpo, alma e coração já é de outra mulher. Esqueça as promessas, o louco desejo. Esqueça o perfume, o gosto do beijo. Dessa flor não irá mais tirar uma gota de mel. Me desculpe, mas eu sou fiel. A número 1 Meio Norte FM. Seu repertório novo do Safarão. WS 2025, olha, começou, meu filho. Essa é a famosa pedrada. Safarão e o Guilherme. Canta o Guilherme. Sumiu de mim ontem na festa. Só de manhã foi dar o ar da graça. Onde cê tava, que olheira é essa? Que bom que cê já veio aqui pra casa. Porque eu já arrumei suas coisas. Tá tudo dentro desse saco preto. Mas antes de ir embora, me responde. chegar com essa notícia agora. Vai ser pelo menos 3 dias de festa. Por que que cê é assim tão mentirosa? O povo lá de casa te detesta. Se eu chegar com essa notícia agora, vai ser pelo menos 3 dias de festa. Por que que cê é assim tão mentirosa? Por que que mente não vem? Desse saco preto, mas antes de ir embora, me responde primeiro. Por que cê é assim tão mentirosa? O povo lá de casa te detesta. Se eu chegar com essa notícia agora, vai ser pelo menos 3 dias de festa. Por que cê é assim tão mentirosa? Eu tentei mudar. Eu juro que eu tentei. Pra você me amar, mas eu me arrebentei. É que você gosta de outras coisas, tipo paredão batendo, tipo a vida louca. E eu não vou mais sofrer à toa. Aprendi a ser igual sua pessoa. Bagunça pra tá no meio das vadas. Vou fazer do jeito certo. Vou beijar uma boca errada. Vou virar bueiro. Se você foi pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Vou pra tá no meio da bagunça. Pra tá no meio das vadas. Vou fazer do jeito certo. Vou beijar. Eu vou virar bueiro. Se você foi pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Eu vou virar bueiro. Eu vou virar bueiro. Eu vou virar bueiro. Se você foi pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Se você foi pilantra, eu vou ser. Eric Lange, Matheus e Clima. É que você gosta de outras coisas, tipo o quê? Tipo paredão batendo, tipo a vida louca, tu gosta, né? Que eu não vou mais sofrer à toa. Aprendi a ser igual sua pessoa. Vou pra tá no meio da bagunça, pra tá no meio da zoada. Vou fazer do jeito certo. Vou beijar uma boca errada, vou virar bueiro. Se você foi pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Vou pra tá no meio da bagunça, pra tá no meio da zoada. Vou fazer do jeito certo. Vou beijar. Eu vou virar bueiro. Se você foi pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Eu vou virar bueiro. Se você foi pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Se você foi pilantra, eu vou ser pilantra e meio. Caramba, você tá foda, hein, meu? Assim, ó. Eu fui falar de amor pra quem é zero sentimento. Eu vou ter coração na cama e sair sofrendo. E a culpa é dessa bandida que só finge que me ama. Balança o meu coração, balançando a minha cama. Eu fui falar de amor pra quem é zero sentimento. Eu tenho coração na cama e saí sofrendo. E a culpa é dessa bandida que só finge que me ama. Balança o meu coração, balança da minha cama. Não amo ninguém, mas faço gostoso. Não amo ninguém, mas vários que pega de novo. Não amo ninguém, mas faço gostoso. Essa bandida que só finge que me ama. Balança o meu coração, balançando a minha cama. Eu fui falar de amor pra quem é zero sentimento. Eu tenho coração na cama e saí sofrendo. E a culpa é dessa bandida que só finge que me ama. Balança o meu coração, balançando. fazer um bolado. Me leva pro teu carro que eu vou te mostrar o que faz. Do nada ela vem com uma pergunta absurda. Que loucura é essa, gatinha? Ela chegou em mim, vamos fazer um bolado. Me leva pro teu carro que eu vou te mostrar o que faço. Do nada ela veio com uma pergunta absurda. Que loucura é essa? Eu não faço essas coisas. Mas como eu sou safado, eu entendi de um modo errado. Mas como eu sou safado, ei, Marcinho, tu cheira. Depende. Safadão, tu cheira? Oxi, depende. Se tiver limpinha, as patinhas cheirosinhas. Se tiver limpinha, as patinhas cheirosinhas. Se tiver limpinha, as patinhas cheirosinhas. Se tiver limpinha, as patinhas cheirosinhas. Se tiver limpinha, as patinhas cheirosinhas. Se tiver limpinha, as patinhas cheirosinhas. Se tiver limpinha, as patinhas cheirosinhas. Se tiver. Que faz. Do nada ela vem com uma pergunta absurda. Que loucura é essa? Eu não faço essas coisas. Mas como eu sou safado, eu entendi do modo errado. Safadão, tu cheira? Depende. Antes, tu cheira? Depende. Tô sentindo ela em dia, raspadinha e cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha e cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha e cheirosinha. Se tiver limpinha, antes não. Se tiver limpinha, raspadinha, cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha, cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha, cheirosinha. Se tiver limpinha. Paredões e garrafas, conveniências e madrugadas. Essa é a vida que eu mostro pra geral. Ninguém sonha que eu tô mal. Isso aí que cê vê eu postando, eu invento. Mas tem uma verdade que eu não te conto. Eu não quero bebida, eu não quero balada. Eu não quero solta, eu não quero mais nada. Eu só quero você, você, você, você. Eu não quero beijar gente mais. Eu não quero ser solteiro mais. Eu só quero você. Essa é a verdade que eu não te conto. Eu não quero bebida, eu não quero balada. Eu não quero solta, eu não quero mais nada. Eu só quero você, você, você, você. Eu não quero beijar gente mais. Eu não quero ser solteiro mais. Eu só quero você. Essa é a verdade que eu não te conto. Sem alguém, eu não vi você. Eu vou levar a vida sem. montar no peão. Tá gostando, Marli? O sabor do sertão. Vem pinando essa garupa que eu te mostro a pressão. Eu não posso mais amar alguém que diz me amar assim. Na cama me faz suspirar, mas nada mais me faz. Vamos direto aos fatos. A gente só se sente dentro de um bar. E a Pax União convida você a refletir sobre o verdadeiro significado da vida e da união familiar. Há 50 anos, estamos ao seu lado, oferecendo apoio e cuidado nos momentos mais difíceis. Neste período de celebração, lembre-se de valorizar cada instante com aqueles que você ama. Feliz Natal e um ano novo repleto de amor e esperança. Pax União, há 50 anos, tudo pela vida. Vem que eu quero te apresentar o melhor da vida. É a família reunida pra saborear o que há de melhor. Por ela que a gente ama e confia. Por ela que é nutrição, sabor e amor. Por ela, reunindo o melhor da vida. Festejar, agradecer, agir e sonhar. Sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha paz, ter mais carinho. Com amor nada está sozinho. É feliz é nascer de novo. Tô no meio, tô no meio. Ser feliz é nascer de novo. No meio do povo, Nós, da Águas de Timon, temos muitos motivos para celebrar junto de vocês o aniversário da cidade que amamos. As conquistas do saneamento representam mais qualidade de vida e saúde para todos. Com água tratada universalizada e o avanço da coleta e tratamento de esgoto para 46% de cobertura. Nosso saneamento segue transformando vidas. Parabéns, Timon, pelos seus 134 anos de história. Juntos por um saneamento que dá orgulho. Ficar na fila da rodoviária? Nunca mais! Com a Buzon, você compra suas passagens de ônibus de onde estiver, sem complicações. O destino que você quiser, você encontra na Buzon de forma segura e fácil. No app da Buzon, você escolhe, compara e compra sua passagem. Tudo em poucos cliques. Na sua primeira compra. A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais a minha noite. Se chego cedo ou de madrugada. Tá aberto pra papão. Você já não é mais como era. Seu corpo já não quer saber do meu. Você não sabe mais dos meus problemas e nem me deixa resolver os seus. Meu povo é pra cantar nesse baque, levante a mão e canta aí, vai. E não deixe tudo se acabar. Deixe não, meu amor. Eu sei que ainda existe. Existe. E não vale a pena. Tente entender. A vida não tem graça sem você. Tá feliz, faz o meu puxar. Conhecemos. Havia mais desejo em seu olhar. Aquele nosso beijo apaixonado. E uma vontade louca de te amar. Hoje tudo isso está morrendo. Foi lindo, já não tem valor. Você com essa sua indiferença está matando aos poucos nosso amor. Eu quero ver só vocês cantando comigo agora, vai. É isso aí. Eu sei. Sem você. Tem não. A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. Tem graça ali. A vida não tem graça sem você. Senhoras e senhores do Charles Bar. Gosto de ficar te olhando, todo tempo imaginando teu modo de amar. Pra ver quem eu te vejo, eu te quero e te entre o tempo e o desejo. Não dá pra controlar. Mesmo longe, eu ainda te vejo. Você tem que voltar. Que saudade do beijo gostoso, daqueles momentos. Era bom. Onde tudo era só sentimentos, delírio de amor. Há coisas que a vida pede pra voltar, que o tempo não pode apagar. Quem manda na gente é sempre o coração. Queria uma noite a mais pra lhe mostrar só mais uma noite que eu ainda te amo. Charisma, olha para si. Pera, como é que tá essa lua aí? Diz pra mim. Esse nosso amor é um desatino. Sempre foi assim. Uma paixão que não tem fim. Mas um e um não são três. A gente tem nossas leis. É relaxar, deixar rolar e aproveitar. Dá pra mim aí, vai! Vai! Quem sai batendo a porta sempre quer voltar. Sem motivo não quer separar. Eu sei que é complicado a gente se entender, mas é o nosso jeito, é com você. Ninguém tem paixão no corpo, não tem pra ninguém. Aquele amor gostoso é feito pro seu bem. No fundo das nossas brigas só é se tomar. Paz, briga, briga, briga. Mas sempre marcha, marcha. Tá na cara que amor. Tá na na praia, a gente fica. Revela o desejo guardado, olhar. Vai de uma frente de lugar, a gente fica na maré da paixão. E quando a pele está no ar, a gente cobre que a vida é um tesão. Pensamento, eu vou solto. Cadê o bruxinho do Charles Barbeiro? E diz pra mim. Ô, pessoal. Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho? Volte logo. Mãozinha pra cima, todo mundo assim, ó. FM 89,1, a número 1 no coração de Água Branca. Depois de você não consegui amar ninguém. Eu sei que você ainda me ama. Se quiser voltar, meu coração é todo seu. Vamos recomeçar. Quero você de novo. Vem acariciar todo o meu corpo. Vem matar a minha sede com seus beijos. Debaixo dos lençóis, a louca paixão pra nós. Você é linda demais. Te quero tanto, amor. Eu preciso de você na minha vida. Você é linda demais. Amor.

atenção. Porque você, meu bem, também deu ainda a ver que em meus olhos tenho amor e muita emoção. Muita emoção. Então eu choro essa solidão, você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração. Então eu choro esta solidão, você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração. Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida, só que o caminho eu não sei, minha querida. Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver, embora às vezes sinta que você vai perceber. Você vai perceber. Então eu choro esta solidão, você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração. Você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração. Meio Norte. Meio Norte FM Água Branca. Meio Norte. Dois anos com você. Meio Norte é número. Meio Norte FM Água Branca. 89,1. Meio Norte FM. Que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que esqueceu que eu só te quero, hein? Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar. Que tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar. Mas quando você passar mandadas com esse tempo que pediu, puta que pariu. Não sei como o coração vai aguentar. E só de imaginar que tem outro ocupando meu lugar, puta que pariu. Tá difícil, eu não consigo acreditar. E que a gente vai terminar. Branca. Dois anos em seu coração. Ainda marcam o seu corpo. Eu tenho um mundo pra te dar. Você está ouvindo Meio Norte FM, Água Branca, 89,1. Meio Norte FM.